Cheguei, bebê. É jogador, vida. Aquece, tá? É mais uma do T10. Sobe fogo. Eu só tome, ela só bota, é um ploque. Ai. Eu só tome, ela só bota, é um ploque. Vai preto gostoso, tão para caralho. Preto gostoso, tão para, vai. Vai preto gostoso, tão para caralho. Vai preto gostoso, tão para, vai. Vai preto gostoso, tão para caralho. Vai preto gostoso, tão para, vai. Vai preto gostoso, tão para caralho. Vai preto gostoso, tão para, vai. Vai preto gostoso, tão para caralho. Não para, vai. Não para caralho, não para, vai. Não para caralho, não para, não para, não para, não para, vai preto gostoso. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Dá soninho pra ela de cria, vai. Bem safado pra elas. É mais uma do T10, bebê. Pega o pique, ó. Agonia. Eu só tome, ela só bota, é um ploque. Tome, ela só bota, é um ploque, ela vai preto gostoso, não para caralho, vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho, vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho, vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho, vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho, não para, vai. Não para, caralho, vai preto gostoso, não para, caralho, vai preto, vai. Não para, caralho, vai preto gostoso, não para, vai. De cria, bicho, não dá pra ela, dá. Sabe, bem safado pra elas. Elas adoram, de cria. Ela viaja, agonia, olha só. Só tome, ela só bota, é o ploque. Ai. Tome, ela só naquela envolvência, naquela onda. É um ploque, vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para, vai. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, caralho. Não para, não para, não para, vai, vai, vai preto gostoso. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Vai preto gostoso, não para caralho. Vai preto gostoso, não para, vai. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, caralho. Não para, não para, não para, vai. Ai, ai. Preto gostoso, tão para caralho. É o jogador, bebê, esqueça tudo de cria. Bebê, sabe, foi.